Solicito o canamento após o campo, autorizado, chame. Chame o pushback, voo 074. Canal iniciando push, voo 074. Salvador é o Rio 9642 para o pushback e acionamento. O Rio 9642, coordenando com a equipe de sol, o tráfego da Total agora ingressando no pátio 3. Após o parqueamento do tráfego da Total, o Rio inicia pushback segundo para o táxi. Após a passagem da aeronave da Gol, inicia o pushback e chama ele para o táxi. Confirmando, da aeronave da Gol não, o Total que está ingressando agora no pátio. Vai aguardar o parqueamento do Total. Ah, positivo, positivo, é o Total. Gente, o táxi com o 074. Táxi com o 074. Salvador é o Rio 9642, com 4 a bordo, alternando galeão. 3 horas e 20 de autonomia, está pronto para o táxi. Táxi livre via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 0014. Sente via Juliette Alfa, livre táxi, seu ponto de espera, Rio 9642. eu vou passar alfa. Lance Oscar Alfa, prossiga. É, podemos ingressar para o Pac 3? Negativo, está livre de ingresso, já foi coordenado com a Hilux de operações de freio. Ok. Salvador, o Rio 9642, a próxima spot de espera da 10 está pronta. Rio 9642, a linha decola da 10, vento 140 graus, 102. Livre a linha e decolar, Rio 9642. Boa noite, São Salvador, aqui é o Azul Alfa do Hotel. Siga. É, o personalização de reboque do Finger 1 até o pátio 3, posição 3. Aguarde, Alfa do Hotel. Do Hotel, na guarda. Para o táxi, o 9074, 49 a bordo, alterna com fins, tem 4,20 de autonomia. Confirmando 49 também? Afirma. Fomos 074, táxi livre via Índia Alfa, no ponto de espera, chuva pronto, ajuste no 014. Índia Alfa, patrão pronto, patrão no 0, o 9074. Pronto, 074. Pronto, 074, ali mantém 90. Ali mantém na 0, 074. Rio 9642, decola aos 25, controle 119, decima 8, uma boa noite. Rio 9642, decolado aos 24, confirme. Aos 25. 7198. Controle, boa noite, o Rio 9642. 642, Sumo 300, saída da guarda e vigilante. Situação 300, 0 na guarda, 9642. Decolagem, Ventura, 5 0 graus, 1 a 0 2. Decolagem, 9 0 2, iniciando. Toma, escuta, gol profissional com manutenção, informando o técnico, cheque e reboque de parte 3, obrigado. Gente, uma boa noite. Uno 074, né, com 28, controle 1, 19, destino 8, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Controle, Salvador. Boa noite, Uno 074. Boa noite, suma nível 360, saída agora e vigilante. 360 ou na 074? Boa noite, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste 1014, informe o localizador. Só de considerar a última informação, voe para o servidor 366 para o final da RNAVE e descida para 2500 pés. Passa nível 130, chame Recife em 13325, alterna 1288. Recife 13325, alternando 1288. Correto. Obrigado, boa noite. Boa noite. na escuta do Azul Alfa Azul Hotel. Alfa Azul Hotel, tá autorizado nisso, reboque, reforço técnico. Azul Hotel, gente. Chame Recife, 13325, alterno 288. 13325288, vou no 074. 190 Portugal 157, descending flight level 100, north arrival. Portugal 157, descending maintain flight level 040, via bom for arrival. Descending 040, via bom for arrival, Portugal 157. Salvador, o TAN 3078 vai atingir 2500 no Serra Vitor 366, pode descer para 1670, posso? Autorizado procedimento RNAVE, informe quando visual para aeródromo, 3178. Afirmativo, autorizado RNAVE, informará visual para aeródromo, TAN 3078. TAN 3078, passando Serra Vitor 366, visual, trem embaixado é travado. Chame torre 186, TAN 3078. 186, obrigado. Torre Salvador, boa noite, TAN 3078, passando Serra Vitor 372, campo à vista, trem embaixado travado. TAN 3178, livre pouso, pistola 0, vento 150 graus 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Ciente, livre pouso na 1-0, com a cabeceira deslocada 90 metros, 3178. Confirma o tempo de reboque no porto, no pátio 3, uma boa noite, muito obrigado. Gente, boa noite. noite, total 9908. Boa noite, total 9908, aguarde o Copa Guarulhos, informação em curso Bravo, ajuste no 04. Olha, tio, tá deixando de conseguir antecipar a subida, por favor? Gole Gonza. Gole Gonza, aqui, obrigado.